alguém desejar um chamado receber. Ó, excelente obra, vou me preparar. Irrepreensível, vigilante a andar. Com amor e seriedade, pronto a ensinar. Caminhando na luz, na casa do Senhor, com fé no coração, entrego meu amor. Governando com graça, em família a servir, a igreja do Deus vivo, meu lar é aqui. Diáconos honestos, em pureza a viver, guardando o mistério, em fé a florescer. Não em duplicidade, mas com a verdade, na humildade e na paz, busco a unidade. Caminhando na luz, na casa do Senhor, com fé no coração, entrego meu amor. Governando com graça, em família a servir, a igreja do Deus vivo, meu lar é aqui. Yeah. Grande é o mistério, em Cristo se revelou. Justificado em Espírito, em nós se manifestou. Recebido na glória, o Rei que é fiel. Em cada coração, Ele é nosso papel. Caminhando na luz, na casa do Senhor, com fé no coração, entrego meu amor. Governando com graça, em família a servir, a igreja do Deus vivo, meu lar é aqui. Português e worship, I'm used to be tough.